torne-se um associado. E melhor, além de se tornar um associado, seja um associado multiplicador. Esse programa faz bem para você, que faça bem para mais pessoas. Colabore. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Só assim conseguiremos manter essa obra de evangelização. Colabore. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Jesus misericordioso os abençoe. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, povo amado de Deus, hoje, dia do martírio de São João Batista, vamos juntos pedir a Deus nosso Senhor que derrame sobre nós todas as graças e bênçãos do céu. Obrigado a você que ligou, que participou do Terço da Misericórdia. Filhos queridos, escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Ângela, da cidade de Pará de Minas. Sua bênção, Padre Reginaldo Manzotti. Sou casada há 8 anos, tive 4 gravidez mal sucedidas. Pois, aí resolvemos adotar uma criança. O Lucas está com 4 anos de idade hoje. Ano passado, no mês de fevereiro, Nossa Senhora, através do Terço da Misericórdia, eu consegui, Padre, gravidez. Foi até os 7 meses. Hoje, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e o Terço da Misericórdia, eu estou com a nossa Vitória. Ela está com 9 meses e testemunho Vitória que para mesmo, Jesus hein? Nada é impossível. Evangelizar é preciso. Adoro o Senhor, gosto demais de assistir o seu programa. Não fico um dia sem assistir. E estou ensinando também o meu filho, também de 4 anos, a assistir o seu programa. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, um abraço ao povo querido de Pará de Minas. Então, se você recebeu um testemunho da Hora da Misericórdia, quando ligar, diga, foi na Hora da Misericórdia, como fez essa filha de Deus? Lá de Pará de Minas. Vamos agora, Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito. Hoje, o texto é específico do martírio de São João Batista. Marcos 6, 17-29. Quem sabe o valor, cuida bem do que diz. Palavra como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz, vai levar a palavra. Marcos 6, 17-29. Herodes mandara prender João por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso, Herodíades queria matá-lo. Herodes respeitava João, pois sabia que era um homem justo e santo. No dia do seu aniversário, Herodes deu um banquete à sua corte. A filha de Herodíades, Salomé, pôs-se a dançar, satisfazendo Herodes e seus convidados. O rei disse à moça: pede o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedirdes, te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela perguntou à sua mãe: que posso pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Na presença do rei, a moça exprimiu o seu desejo: quero que me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, mas mandou um carrasco, trouxe a cabeça de João Batista. A cabeça foi dada à moça, que entregou à sua mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João Batista foi o último dos profetas que não teve medo da morte. Antes a morte do que se omitir. Hoje eu quero falar da omissão. Certamente você lembra que na missa o padre começa dizendo: confessemos os nossos pecados. O que o povo responde? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Eu quero ficar nessa palavra, omissões, porque João Batista podia ter ficado quieto, podia ter se omitido de falar para Herodes: não te é permitido estar com essa mulher, que é mulher do teu irmão. Se ele não tivesse falado isso, Herodíades não tinha pego raiva dele. Herodíades, aquela que morava com Herodes, e na verdade era cunhada de Herodes, pegou raiva de João porque ele abriu os olhos de Herodes. Mas João não quis pecar por omissão. Senhor, às vezes nos acovardamos, fingimos não ver, omitimos a verdade, fechamos os olhos ao erro. Perdão, Senhor, pela nossa omissão. Perdão, Senhor, pelo nosso comodismo. Perdão, Senhor, por não querermos corrigir para não sermos corrigidos. Quando estou triste e me pego a pensar as coisas da vida, ele vem consolar e traz a esperança. Traz a esperança de dias melhores. É, o Senhor traz esperança. Sigo o caminho sem desanimar. Eu agradeço as graças de Deus, pois ele dá forças pra lutar. É linda essa música, não é não? Ele é o caminho que devo seguir. Você sabe por quê? Porque a vida, gente, é recomeçar. Porque a vida é recomeçar. Thank you. Valeu, Daniel. Obrigado por ter aceito participar desta música. Quando estou triste e me pego a pensar nas coisas da vida. Na hora em que você fica triste, acredite, Deus vem te consolar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso recaia sobre todos e sobre esta água, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.